www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Olá, boa noite. Então, cá estamos mais uma vez no 96.2 na Rádio Arc-en-Ciel e vocês estão na companhia da Silvia até às 20 horas. Começamos bem este momento musical, esta pausa musical. Vamos começar por escutar um tema que eu descobri esta semana, sinceramente, não sabia que era ele que cantava. Rita Guerra com João Paulo Rodrigues. Vamos lá ver se vocês sabem quem é este senhor João Paulo Rodrigues. Sinto-me só contigo, pelo

costa solto um grito. Deixei muitas lágrimas na areia, levo umas cidades no meu cinto. Trago umas tragédias na traqueia, deixei uma mensagem no manjerico. Peço a Deus que desta vez ele leia, enquanto a marcha vai eu não fico. A tentar não me perder na rua cheia, estou na raiz. Real triste. E vamos continuar com Cris Ribeiro e Jorge Ferreira. Filha dela e a pedida parte do Jerome para a mãe, para mim, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês todos e para ti também, Jerome. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. sé que en mí piensas y que me extrañas cuando a su lado despiertas. Sé que es mi culpa, aunque todo te daba. No puedo decir que estás equivocada. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogándolo, nadando en este mar de sufrimiento. Pero seguro que no te ama como yo. Esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses. Difícil es aceptar que los brazos de otro hombre duermes. Y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte aquí a mi lado. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

Hoje vai ser festa no teu carro. Não acaba nem segunda-feira. E quando termina a cantar mais, porque vai ter festa no teu carro. Hoje vai ser festa no teu carro. Na minha cidade, o convite está na mesa, não é novidade. Amanhã é amanhã, hoje é com vontade. Então vem pronto e preparado, porque hoje é só alegria. Vamos festejar, família reunida e amigos a chegar. Vamos melhorar o mundo, para ti, para mim, para nós. Então guardem essa energia, porque hoje vai ser festa no teu jogo. Não acaba nem segunda-feira. Hoje vai ser festa no tempo. Não acaba nem segunda-feira. E quando termina a cantar mais, porque vai ter festa no tempo. Hoje vai ser festa no tempo. Thank you. Alors ? La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Entender aquilo que não me ouvires dizer-te. detalhes da nossa interação. Só não sou capaz de te dizer assim do pé pra mão. E se me confrontas, nego tudo, digo que foi apenas confusão. Que no fim de contas, lá por não dizer, não quer dizer que te diga não. Se quando eu te ligo, tu não ligas, estás ausente. Então quando ligas, vou fingir que não estou tão bem. E has de entender aquilo que não me ouvis dizer. É fazer hora das bocas até não sorrir ninguém. Fazer hora das bocas até não sorrir ninguém. Fazer hora das bocas até não se ouvir ninguém.

solta-te, liberta-te. Abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Então solta-te, liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Eu vou beijar, vou cantar, vou até me cansar. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem. A fluir, faz sentir um calor no corpo a subir. E esta noite, oh, esta noite. Don't let porém vou seguir. Tenho pressa de te ver chegar. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.

que não. Quem te dera, eu estou para tomar esta feira. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Acelera. Quem te dera, eu estou para tomar esta feira. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. vem cá, vou xingar contigo. Vem xingando, vem xingando. Sentir o teu corpo quente, sentir o teu rosto sal. Agita, balança a cintura no ritmo que é tropical. Sentir o teu corpo quente, sentir o teu rosto sal. Agita, balança a cintura no ritmo que é tropical. Saber viver.

Natal ou Paraná. O seu cabelo louro me faz bem, sorriso igual o seu ninguém mais tem. Entrei na sua vida pra te amar, não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração da conta. Baila conmigo, cuando estás cerca todo tiene sentido. bailas conmigo. Cuando te alejas, esto no tiene sentido. Silva a conseguir fazer ali um corte, a entregar a bola diretamente para os pés de um jogador da Nigéria que tem a posse de bola neste momento, mas pressão alta e intensa da equipa portuguesa. É claramente uma declaração de intenções bem vincada da equipa das Quinas, Luís. Sem dúvida nenhuma, e é uma equipa portuguesa que gostávamos de ver mais vezes e que cumpre exatamente com aquilo que é o potencial que esta equipa tem. Muita mobilidade no meio campo à frente, qualidade com bola a partir dos centrais, enorme capacidade defensiva de todos os jogadores dentro do 11, dois laterais que têm comportamentos diferentes e que por isso também criam algumas dificuldades na gestão do adversário. É Portugal a entrar da melhor maneira possível neste jogo de preparação. Tenta trabalhar da lona, linha de cabeceira, ganha o primeiro ponto a pé de canto. Não tinha margem de progressão, mas arranjou um esquema tático, uma bola parada para Portugal. Canto sobre a direita do ataque português, creio que é Bruno Fernandes quem vai bater. O herdeiro da camisola 8 de João Moutinho. Aí está ele, o médio do United. Fez o primeiro para Portugal aos 9 minutos. 14 no cronómetro em Alvalade. Aproxima-se também Nuno Mendes. Veremos qual dos dois para bater. Afasta-se Bruno Fernandes. Será Nuno Mendes para colocar na grande área. Portugal coloca 5 homens na grande área, 3 nas indicações. Aí está Nuno Mendes, sinaliza a direção do canto. Para os seus companheiros de equipa, sai canto curto, bola trabalhada com Bruno Fernandes, recebe o médio, devolve para Nuno Mendes, esquina da grande área, cruzamento vai junto à baliza! Ui, ui, ui, ui, ui! Não passa muito longe da baliza de Usou, confiou no golpe do olhar o titular da baliza do Omânia. Mas bem jogado pela equipa portuguesa, é um pontapé de canto com muito estudo neste lance em que Bruno Fernandes acaba por colocar a bola de novo em Nuno Mendes, aproximou-se ali da projeção do vértice da grande área e tentou surpreender o guarda-redes nigeriano de pé esquerdo com a bola a descrever um arco e a passar não muito longe do poste direito da baliza de Ozu. É uma seleção a respirar confiança. A equipa da esquina já está a vencer por 1-0. Está a cilindrar autenticamente em termos exibicionais frente a esta Nigéria. A bola justamente para o guarda-redes Ozu. Ele que esteve em grande na Liga Europa na partida frente ao Manchester United. Defendeu quase tudo. O Omonia perdeu, mas ele a entrar claramente para as primeiras páginas dos jornais. O agora titular da seleção da Nigéria. Muito nervosismo lá embaixo no banco. Habitual, David, de José Peseiro. É, está ali a dar indicações com o braço direito, a mexer muito o braço direito, a apontar o caminho, como que apontando o caminho para os jogadores da equipa da Nigéria, a crer que a equipa, obviamente, seja mais ofensiva e se liberte destas amarras criadas por Portugal, mas parece-me inevitável porque Portugal está, de facto, a fazer um bom jogo nestes minutos iniciais. Vai em bola para Portugal, 15 minutos da primeira parte, 1-0, vale o golo do Bruno Fernandes, a bola justamente para o homem de quem se fala, lá vai o camisola 8 da seleção, a colocar a bola mais atrás para António Silva, recebe no grande círculo, entrega curta à flor da relva para Bernardo Silva, lá está ele à meia volta, faz uma rotunda sobre si próprio, liberta no corredor, à esquerda vai receber João Félix, lá está ele a tentar trabalhar no corredor canhoto, efetua o atraso para António Silva, lá vem Portugal a tentar estabelecer-se, a ficar mais confortável com bola, palmas a compasso em Alvalade, muito entusiasmo nas bancadas, naquilo que se quer que seja um até logo e não até já para Portugal antes do Campeonato do Mundo. Mete a bola na grande área, Bernardo Silva vai captar Calvin Bessie. Ausência de unidades nacionais na grande área da Nigéria consegue aliviar a equipa do José Peseiro, mas a posse de bola é outra vez para Portugal, no seu centro mais recuado recupera Rubem Dias perante Moussa Seymane, já adiantou para António Silva, e este a colocar mais adiante na direção de Otávio, lá está ele a receber a bola no meio campo defensivo, sobre a meia esquerda vai colocar mais atrás para António Silva, lá está o central do Benfica, a adiantar a bola para Rubem Dias, lá vem ele a pisar a linha divisória, adianta para Bernardo, bola para trás para Rubem Dias, combina na frente outra vez, na direção de Bernardo, lá está ele, atenção, na meia direita vai encostar a linha lateral para Diogo Dalot, outra vez para Bernardo, Portugal claramente a chamar o adversário, é nesta estratégia de canto do cisne, Luís Cristóvão. Sim, é verdade que a equipa portuguesa no momento com bola tenta atrair a subida dos homens da Nigéria, como há muitas trocas de posição, as referências individuais perdem-se rapidamente e por isso Portugal com sucesso a chegar na área contrária. Ui, o que acaba de fazer Bruno Fernandes, bola colocada na grande área, pareceu-me ter sido outra vez por Otávio, David, Bruno Fernandes a tentar o bonito, o último a tocar foi André Silva, bola para fora. A recepção de Bruno Fernandes em primeiro lugar é absolutamente fantástica, já no interior da grande área, na projeção do poste esquerdo da baliza da Nigéria, com uma recepção genial de pé direito e depois de calcanhar a colocar para André Silva, um lance que merecia obviamente outra finalização, mas toda a técnica do jogador do Manchester United aqui em evidência. Olha o ataque de Portugal, atenção à esquerda, vai receber Nuno Mendes, a combinação com o William Carvalho, qual extremo, a tentar adiantar a bola na frente, a tentar ganhar o esférico na circunstância, apareceu Ozai Samuel, mete a bola para fora, lançamento para a seleção da Nigéria, a conseguir ganhar a equipa do José Pizarro, e o lançamento para o lateral, que é orientado justamente por Jorge Jesus no Fenerbahçe. Bola para fora, lançamento agora para Portugal, ganha posse a equipa das esquinas, já pertíssimo da zona do prolongamento da grande área. A bola atrasada por Nuno Mendes, para trás para António Silva. Este a colocar mais na zona central para William Carvalho, vira-se para o sentido de progressão, tenta libertar de forma rasteira para a direita para Diogo Dalot. A devolução para William Carvalho, efetua o atraso. A bola para Rubem Dias, já adiantou para António Silva, lá vem o seu companheiro do eixo vencido. Pisa a linha divisória, investe no corredor, mete à esquerda. Bola para Nuno Mendes, pisa em cima da linha lateral com a pressão de Lukman. A bola para trás para António Silva, liberta já na zona central do terreno. Aí está Portugal, atenção a Bruno Fernandes a combinar com o William Carvalho, vai esticar no corredor. Portugal de um lado ao outro, a explorar toda a largura do terreno. A bola já na direção do William Carvalho, recebeu do Bruno Fernandes, dá para trás para Rubem Dias, progride no terreno, zona central, vai provocar o desequilíbrio. A bola para André Silva, efetua o atraso na direção de António Silva, para a esquerda, a bola para Nuno Mendes, combinação, muito bem Portugal, a trabalhar bem entre linhas, aparece André Silva, a bola já para a esquerda, para a linha lateral, para Bernardo Silva, dá na direção de Nuno Mendes, este para Otávio, pica na grande área, aparece Bruno Fernandes, de primeira assistência para a boca da baliza. Chega um tudo nada atrasado, André Silva, que jogada monumental do Portugal. Outra vez, Otávio de novo, estava no centro do terreno, levantou a cabeça, leu a posição de Bruno Fernandes, o cruzamento imediatamente para a zona do segundo poste, onde aparecia André Silva, que chegou ligeiramente atrasado, mas o desenho é muito bom desta